música, jornalismo, esporte, comunicação dinâmica, informação com credibilidade. Esta é Informação com Credibilidade. Esta é a Rádio Upacaraí AM, 1330 kHz. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. ZYK 236, 1330 kHz. Rádio Upacaraí, Dom Pedrito, a número 1 do seu coração. Upacaraí. Rádio Upacaraí. Há muito tempo existe um taura que está plantando e criando no Rio Grande, que trabalha, que peleia e que luta, que labuta, trança o ferro e se garante. Este é o produtor rural e este é o seu programa, A Hora do Produtor. Acorda o sol todo fim de madrugada, com a passada canta um Brasil melhor. A Hora do Produtor, apresentado de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30. É o coração do campo, nosso produtor rural. A Hora do Produtor. Produção e apresentação, Jorge Vogel. Jorge Vogel, e pretendo apresentar até às 7h30 de hoje mais uma edição do programa informativo ao Homem do Campo, A Hora do Produtor, aqui pela UPA, Rádio Upacaraí de Dom Pedrito. Agora são 6h33, 6h33. Temperatura de 21 graus 6 décimos, umidade relativa do ar 53%. E nós estamos vivendo hoje uma sexta-feira. É. Sextou! Confira agora, na Hora do Produtor, as manchetes rurais do programa de hoje. Muito bem, na Hora do Produtor de hoje, nós não temos como falar do tempo, né? Temos a previsão segundo o IRGA, temos... A música gaúcha toca aqui na Upacaraí. Não há quem estampe, vou baixar na... dele, é trote e galope. Meu pingo estradeiro conhece esse taita e não se abebai. Deixe lá alvoroço, parece que ouço o Brasil legal. E dele, que dele, no trote e galope. Meu pingo estradeiro conhece esse taita e não se abebai. Deixe lá alvoroço, parece que ouço o Brasil legal. Dele, que dele, que é trota e galope. Meu pingo estradeiro conhece esse taita e na ânsia de baile. Deixe na alvoroço, parece que ouço o resmungo de gaita. É dele, que dele, que é trota e galope. Meu pingo estradeiro conhece esse taita na ânsia de baile. Deixe na alvoroço, parece que ouço o resmungo de gaita. Pacaraí, 6:06. O tempo e a temperatura. Em Dom Pedrito, tempo nublado, 21 graus. Quando escramuça, com as crinas soltas ao vento. É um equestre monumento que vem ponteando a tropilha, deixando o peão comovido com seu galope esculpido no pedestal da coxilha. Sua origem se confundem com as raias do continente, quando um tropel de valente levou fronteira por diante. E cada pátria que nascia moldava sua geografia com seu destino imigrante. Nas batalhas e conquistas foi principal instrumento e a força do pensamento da gauchada paisana. Desde a viagem de Colombo, ele carrega no lombo toda a história americana. Cavalo das Américas, cavalo das Américas, cavalo das Américas, cavalo das Américas. Upacaraí, 6:11. ZYK 236, 1330 kHz. Rádio Upacaraí, Dom Pedrito, a número 1 do seu coração. Upacaraí, 6:13. O tempo e a temperatura. Dom Pedrito, tempo nublado, 21 graus. A música gaúcha toca aqui na Upacaraí.